scream aloud, a kiss, a cry. Vou sentando de novo, é o que eu sento. Vou sentando de novo, é o que eu sento.